fotografia. www.ondanacional.com. It's time for Hoochie Coochie. Onda Nacional. Olá a todos, iniciamos aqui mais um programa de Portugal de Les a Les. Este é mais um programa da sua rádio preferida. Somos a Onda Nacional. Aqui está Narciso Gonçalves, que realiza e apresenta de segunda a sexta-feira, das 14 às 16, Portugal de Les a Les na Onda Nacional. Também passa na rádio Antena Web, das 8 às 10 da manhã. Começamos por Toy mais Anna com o tema O nosso álbum de recordações, Toy mais Anna. Agora vamos ficar com Romana e Foram Mil Promessas. Depois virá Namoro mais Tânia Carreira e depois José Malhoa. Mil promessas ficam por cumprir.

Aquero, aquero, aquero. E se não voltar de mágoa eu morro, eu morro, eu morro. Diga-lhe, diga-lhe que me perdoe por a ter ferido tanto. Hoje admito que falhei, necessito seu perdão. Vi-te sofrer por mim, vi-te chorar por mim. Compreendi que tu não mereces sofrer. Vi-te sofrer por mim, vi-te chorar por mim. Compreendi que tu não mereces sofrer. Onda Nacional dá-te música. Música. This one goes out to the man who minds from me. Nossa, nossa, assim. Mais e mais música. Onda Nacional, sintoniza-te. Olá mais uma vez para todos, cá estamos nós de novo. 24 minutos depois do início desta primeira hora. Passaram por aqui os últimos sons, foi de Foram Mil Promessas da Romana, depois Namoro à Moda Antiga com Ana Malhoa e Tony Carreira, e por fim Por onde andará, pergunta José Malhoa. Vamos ficar agora de seguida com Tu e Ela, Tu e Eu, diz Agatha. Depois da Agatha vai passar por aqui Ana e depois Fernando Correia Marques. Nós voltaremos a seguir ao Fernando para vos dizer que eles cantaram. Sem antes não esquecer de vos lembrar de passar pelo nosso blog, estamos em radioondanacional.blogspot.com. Continuem por aí, continuam na companhia da rádio preferida da web. Eu volto já. Thank you. na vida. Ela chegou e venceu, levou o que eu fiz de ti e fez de mim uma mulher só e perdida. Mas no fundo tu também nada fizeste. Ela quis e tu quiseste e eu não tive outra saída. Não suporto mais saber. De mim, mais um passo era feliz, porque foi aparecer essa mulher. Ela soube aproveitar teu ponto fraco, mas também foste culpado, mais do que ela podes crer. Não suporto mais saber. Muito mais e diz-me. se queres falar comigo, se queres dizer que pensas em nós dois, se queres mudar e ser Portugal, de Leis a Leis. Coração traidor, que foste tu fazer? Feito pinga amor, seu conquistador, lá tinha que ser. Caíste outra vez nessa encruzilhada. Ficaste apaixonado pela mulher errada. Ficaste apaixonado pela mulher errada. Coração traidor, armada em herói. Sem tirar nem pôr, encontraste a dor logo que mais dói. Feito casa nova, sem capa nem espada. Ficaste apaixonado pela mulher errada. Ficaste apaixonado pela mulher errada. São traios. traidor, coração traidor, sem eira nem beira. Caíste no amor, feito sonhador, de qualquer maneira. Confundiste a noite com a madrugada. Ficaste apaixonado pela mulher errada. Ficaste apaixonado pela mulher errada. Coração traidor, coração traidor, sempre insatisfeito. És um lutador, mas sabes de cor, nada é perfeito. Não, não, não, não, não. Pois nunca fizeste a escolha acertada. Ficaste apaixonado pela mulher errada. Ficaste apaixonado pela mulher errada. Agora que vamos fazer? Nem tu nem eu sabemos que fazer. Outra vez neste mesmo caminho, lá estamos sozinhos, os dois até ver. Coração traidor, outra vez nessa encruzilhada. Ficaste apaixonado pela mulher errada. Ficaste apaixonado pela mulher errada. Foi tua casa nova, sem capa nem espada. Ficaste apaixonado pela mulher errada. Ficaste apaixonado pela mulher errada. Ficaste apaixonado pela mulher errada. Oh, oh, oh. Ficaste apaixonado pela mulher errada. Queres fazer rádio na web? Junta-te a nós. Envia uma gravação com um pequeno texto para radio.ondanacional@gmail.com. Quando faltam 20 minutos para o término desta primeira hora, acabaram de passar por aqui Tu e Ela, Tu e Eu, Agatha. Depois, Se Queres Falar com Ana. E por fim, Coração Traído com Fernando Correia Marques. Acabamos esta série com um Fernando, vamos começar a segunda série com outro Fernando. Fernando Santana, com o tema Atraiçoado. A seguir ao Fernando vem Jorge Ferreira. E esta é e continua a ser a vossa rádio preferida da web. Somos Onda Nacional. Não se esqueça, passem pelo nosso Facebook e consulte tudo o que lá temos, seja nosso amigo. Estamos em www.facebook.com/Onda Nacional. Vamos ouvir então Fernando Santana, Atraiçoado. Deixaste só, diz-me porquê. O que tem ele é melhor. Diz-me para quê tantas promessas de amor que me fizeste, os beijos que deste. Já te esqueceste de tanta ternura. Que houve entre nós esta grande loucura que me matou. É traiçoado, sei que fui. É traiçoado e hoje sei. Porque chegadas tão tarde e nem me querias beijar. É traiçoado, sei que fui. É traiçoado. E acabei por ser trocado por quem não te ama como eu sei te amar. Choro a pensar numa noite tu com ele para me acalmar. Bebo até sentir a pele arrepiar. Não saber já quem sou. E em cada copo afogo a tristeza que me consome por ter a certeza que já não voltas, por isso já não vale a pena viver. Atraiçoado, sei que fui. Atraiçoado, e hoje sei. Porque chegadas tão tarde e nem me querias beijar. Atraiçoado, sei que fui. Atraiçoado e acabei por ser trocado por quem não te ama como eu sei te amar. Acabei de ser trocado por quem não te ama como eu sei te amar. Portugal, de Les Alex. www.ondanacional.com. À janela dos meus olhos, minha alma se vem sentar. Se a tristeza embaça os vidros, meus choros vêm limpar. Meu alimento são lágrimas. Os meus cantos são gemidos. Saudades, meus pensamentos. Que a tristeza traz rendidos. Mas mais puro piso não. De que lhe serve ser livre? paixão e incerteza. As penas levas o vento, aquelas que leves são, só não há vento que leve as penas do meu coração. Amar pouco ou amar muito, o melhor é nunca amar. O amor nasce sorrindo e acaba sempre a chorar. Mas mais puro isso não. De que lhe serve ser linda e dotada de belezas, se em seu peito não se encontra de paixão e paixão e a certeza. Ela me deixou por outro, paciência, coração. Encontrou outro mais lindo, mas mais puro. Onda Nacional, um amor de rádio. I love you. I love you. É assim, meus amigos, neste momento estamos a 9 minutos do final deste programa. Deste programa, não, desta primeira hora de Portugal de Les a Les. E então passaram por cá os Fernando Santana com Atraiçoado e Jorge Ferreira com Paciência Coração. Vamos ficar de seguida com Kim Barreiros e a Garagem da Vizinha. Separada do mundo.

Acompanha-nos em www.facebook.com/Onda Nacional. De segunda à sexta-feira, das 14 às 16, Narciso Gonçalves percorre consigo Portugal do Lés a Lés. Domingo ao Algarve. Do litoral ao interior. Viaje com Narciso Gonçalves através da música pelos quatro cantos do nosso país. Portugal do Lés a Lés. De segunda à sexta, das 14 às 16, só aqui. Na sua Onda Nacional. Onda Nacional. Sintoniza-te. Passado fim de semana, na casa da prima Ana, houve um grande rebuliço. A criada de má fama foi ao punhal à rama e picou-se no ouriço. A criada de má fama foi ao punhal à rama e picou-se no ouriço. Com a picada a doer e para ninguém saber onde o ouriço picou, veio para casa a correr, cheio de medo a tremer, e na cama se deitou. Veio para casa a correr, cheia de medo a tremer, e na cama se deitou. Que picada tão maldita, diz a prima na aflita, gritando com fervor. Por favor, ó dona Rita, vá à vila e grite e chame o senhor doutor. Por favor, ó dona Rita, vá à vila e grite e chame o senhor doutor. Pobre da criada, ferida e revoltada ao pensar no seu serviço. Estava doida, delirada, estava mesmo infectada pela febre do ouriço. Estava doida, delirada, estava mesmo infectada pela febre do ouriço. Chega o doutor a correr para a sua doente ver, este algo aconteceu. Era a criada a dizer: para lá de mexer, que esse ouriço é o meu. Era a criada a dizer: para lá de mexer, que esse ouriço é o meu. Esta história endiabrada tantas vezes foi contada no espaço de 9 meses. E a pobre da criada, por causa dessa picada, deu à luz mais 2 vezes. E a pobre da criada, por causa dessa picada, deu à luz mais 2 vezes. Esta história endiabrada tantas vezes foi contada no espaço de 9 meses. E a pobre da criada, por causa dessa picada, deu à luz mais 2 vezes. E a pobre da criada, por causa dessa picada, deu à luz mais 2 vezes. E a pobre da criada, por causa dessa picada, deu à luz mais 2 vezes. E a pobre da criada, por causa dessa picada, deu à luz mais 2 vezes. Rádio Onda Nacional, o som mais fresco deste verão. Sete minutos depois do início desta segunda hora, cá estou eu de novo. começamos nós com Mundo Novo e a Picada do Ouriço. Este é o programa Portugal de Les a Les. Eu sou Narciso Gonçalves, que realizo e apresento de segunda a sexta-feira na Onda Nacional, das 14 às 16 horas. Passa também na Antena Web das 8 às 10 da manhã, também de segunda a sexta-feira. Então vamos continuar, desta vez vamos continuar com Emanuel, Senha Guarda Não Me Leva Mal. Já não aguento essa falta de carinho.

Queres fazer rádio no web? Junta-te a nós. Envia uma gravação com um pequeno texto para radio.ondanacional@gmail.com. Olá, meus amigos, 18 minutos desta segunda hora de Portugal de Lés a Lés. Passaram por cá Emanuel com Senhor Guarda Não Me Leva Mal, depois Bandalusa, Se a Casa Cair e, por fim, Joana, o Castete da Mulher Polícia. Agora vamos ficar com Bombocas e Eles São Todos Iguais. Isso é o que elas dizem, não é? Vamos ficar então com as Bombocas. Sem antes lembrar, estamos a emitir em www.ondanacional.com. Temos também um blog para você visitar em radioondanacional.blogspot.com. Continuando na companhia da melhor preferência da web, Onda Nacional. Eu já volto. Thank you. ondanacional.com. Mas que boatos andam a correr, é toda a hora da noite ou manhã. Mas que boatos andam a correr, é toda a hora da noite ou manhã. E um segredo eu venho dizer, o filho é meu, sou um bom viver. E um segredo eu venho dizer, o filho é meu, sou um bom viver. Sou eu, o pai da criança, mas que sarilho onde me meti. Sou eu, o pai da criança, é danada da solteira, nunca mais a vi. Sou eu, o pai da criança, mas que sarilho onde me meti. Sou eu, o pai da criança, é danada da solteira, nunca mais a vi. Falam de mim, já assumi, sou o pai da criança. Na minha rua só falam de mim, já assumi, sou o pai da criança. E os boatos acabam assim, o filho é meu e da Constança. E os boatos acabam assim, o filho é meu e da Constança. Sou eu o pai da criança, mas que sarilho onde me meti. Sou eu, o pai da criança, é danada da solteira, nunca mais a vi. Sou eu, o pai da criança, mas que sarilho onde me meti. Sou eu, o pai da criança, é danada da solteira, nunca mais a vi. Bem, então chegou a hora de eu me apresentar. Eu sou o Dinis Brites e eu é que sou o pai da criança. Sou, sou. Sou eu, o pai da criança, mas que sarilho onde me meti. Sou eu, o pai da criança, é danada da solteira, nunca mais a vi. Sou eu, o pai da criança, mas que sarilho onde me meti. Sou eu, o pai da criança, é danada da solteira, nunca mais a vi. Sou eu, o pai da criança, mas que sarilho onde me meti. Sou eu, o pai da criança, é danada da solteira, nunca mais a vi. Sou eu, o pai da criança. Ah, um zum zum, ah, um zum zum, ah, um zum zum. Gostar e depois ralhar dessa massa. Nacional dá-te música. Música. This one goes out to the man who minds from the earth. Nossa, nossa, assim. Mais e mais música. Onda Nacional, sintoniza-te. Está na companhia da rádio preferida da web e o programa Portugal de Les a Les. Somos a Onda Nacional. Passaram por cá então as bombocas a dizer que eles são, os homens são todos iguais. Depois Dinis Brites a dizer que é o pai da criança. E por fim Flor a dizer que há um zum-zum. E há tantos zooms, zooms, zooms por aí. Agora vamos ficar com Evasão e Nem Que a Vaca Tussa. Depois vem a Linda e a seguir os Solitários. Esta, como disse, é a rádio preferida da web. Este é o Portugal de Les a Les. Programa da Rádio Onda Nacional. Passa de segunda a sexta-feira, das 14 às 16 horas. E passa também na Rádio Antena Web, das 8 às 10 da manhã. Também de segunda a sexta-feira. A Onda Nacional emite no endereço www.ondanacional.com e antena web em www.radio.antenaweb.info, que é para não fazer um endereço misto.

festa animada. Agora vamos ficar com Arte de Alegria Banda e com o tema Mulher Amiga. Como sempre, esta é a Onda Nacional, a vossa melhor companhia.

na internet. Acabamos de ouvir Arte Média Band com Mulher Amiga, depois Jane Abreu por causa daquele beijo e, por fim, as latinas Alta e Para o Baile. Vamos ficar agora com Classe e Aldeia da Roupa Branca. Eu desde já me despeço de todos vós, quer da Rádio Antena Web, quer da Onda Nacional, por hoje e até uma próxima oportunidade. Vamos ficar até ao final deste programa com Classe, Aldeia da Roupa Branca e, por fim, a festa com Leonel Figueiredo. Adeus, até à próxima. Portugal, de leste a leste. Ai, rio grande queixo, ai, que o sabor amada, ai, até lá vós peixes, ai, foi nos cor de prata, como no monte a corar, pela bem tão branca e leve, dá ideia a quem olhar, pela bem que caiu neve. Água fria da ribeira, água fria que o sol aqueceu, ver a aldeia, traz a ideia, roupa branca que a gente estendeu. Três copetes, um avental, sete fronhos e o lençol, três camisas, um enxoval e a freguesa deu ao rol. Três ai, parece um pombal, ai, só de pombas brancas, com lençol de pano cru, pela bem tão lavadinho, dormimos ele e tu, pela bem ficou de linho. Água fria da ribeira, água fria que o sol aqueceu, ver a aldeia, traz a ideia, roupa branca que a gente estendeu. Três corpetes, um avental, sete fronhos e um lençol, as camisas, um enxoval e a freguesa de um bodó. Três corpetes, um avental, sete fronhos e um lençol, as camisas, um enxoval e a freguesa de um bodó. Água fria da ribeira, água fria que o sol aquece, vira a aldeia, traz a ideia, roupa branca que a gente estendeu. Três corpetes, um avental, sete fronhos e um lençol, três camisas, um enxoval e a freguesa deu ao rol. Não tem nada que enganar, vai dar tudo com certeza. festa, festa, na roda tudo a pular. O cartão e o corridinho, bate o pé, toca a dançar. Mais uma voltinha, não tem nada a te enganar. Tudo com sentido, vamos lá então festejar. É festa, festa, na